Bolsonaro, você é um homem de respeito, você é um homem digno, você é o presidente do Brasil. Bolsonaro, você apoia o regime militar, eu apoio o regime militar que batalhou contra o comunismo e fez que as nossas vidas sejam valorizadas como é hoje. Bolsonaro, que você esteja sendo abençoado por Deus, está sendo protegido por Deus, que você esteja sendo abençoado pela sua família também, e tudo de bom esteja com você, a força esteja com você, Bolsonaro, e nada de mal aconteça com você, que nem aconteceu naquela vez, mas eu tenho certeza que não vai acontecer com você de novo, mas porque você é uma pessoa boa, você é presidente do Brasil, você vai liberar as armas pra gente poder se defender desses bandidos, Bolsonaro de Pedro Gomes.